dá pra levar no brindão, no Rio Bagdá. Tem que saber viver, tem que saber lidar. Atividade, irmão, pra ninguém te matar. Lealdade não tem preço, guerra por dinheiro. No mundo inteiro, parceiro, trai parceiro. MC funkeiro, no microfone. Sujeito, homem, queimando clone. Sua grana suja de sangue. Sua cidade parece mangue. Que faltado exemplo de Gandhi. No meio da guerra de gangues. Cidade de quem se emociona, tá em coma. Todos vendo a queda da Babilônia. O mundo te dá 2 segundos de fama. Sua morte em cena hollywoodiana. Cena de cinema, Rio, Cartagena, América Latina. Passado nos condena. Moleque carioca, droga colombiana. Arma iraquiana, jogo da grana. Globalização tem o seu valor. Financia a morte, financia o rancor. Século das armas, luzes apagadas. Ninguém se compromete, ninguém sabe de nada. Dizem tá tudo bem, mas quem fuzila quem? Quem taca bomba em quem? Não fez nada a ninguém. Para encher seu cu de petróleo em suas Mercedes Benz. Jorge Bush e a nova Roma atacarão Hussein. Foda-se com seus bens, tirou de quem não tem. Pensa que engana quem, pra tu tá tudo bem. Quando a guerra bater sua porta, tu vai chamar quem? Suas putas, seus amigos, não vai sobrar ninguém. Dizem tá tudo bem, não vejo nada bem. Vejo as notas de 100, de longe tudo bem. Já vejo o sangue que elas têm, então tá nada bem. Desse lado eu sou de rua, qual que walkman. Dizem tá tudo bem, não vejo nada bem. Vejo as notas de 100, de longe tudo bem. Já vejo o sangue que elas têm, então tá nada bem. Desse lado eu sou de rua, enquanto fazem guerra em nome da paz. Tento transformar centavos em reais. Não acredito em jornais. Somos iguais, mas sem direitos iguais. O povo na rua se mata por comida, enquanto o governo contabiliza a vida. É ironia eu ter que pagar a polícia que vem no gueto me matar. Olho por olho, dente por dente. Sangue no chão de gente inocente. O sistema quer me ver perder, mas meu caráter eu não vou corromper. O mundão te engana, depois te trai. Te levanta, ilude, aí tu cai. Sua luxúria é riqueza, não engana mais. Porque meu regime é samurai. Escravidão no Brasil é normal. E a pior escravidão é a mental. Camelô espancado de forma brutal por um guarda que quer ser policial. Ilusão te engana, te força a fazer tudo que o sistema quis de você. Tempo de guerrilha me fez aprender que nenhuma força compra poder. Quando a bala comer, a sua qual vai ser? Vai ficar ou correr? Vai matar ou morrer? Não adianta se esconder com luxo num apê. E a bala perdida um dia achará você. Fuja da ilusão, ninguém tá imune. Não, nem pobre nem patrão, ninguém compra perdão. Temos que lutar para achar alguma solução, porque o futuro do planeta tá na nossa mão. Dizem tá tudo bem, não vejo nada bem. Vejo as notas de 100, de longe tudo bem. Já vejo o sangue que elas têm, então tá nada bem. Desse lado eu sou de rua, palco e walkman. Dizem tá tudo bem, não vejo nada bem. As notas de 100, de longe tudo bem. Já vejo o sangue que elas têm, então tá nada bem. Bebê segurado, som de rua. O século das armas, a expansão comercial, a globalização, fizeram um submundo sem igual. Fogo no céu de Bagdá, fogo nas matas da Colômbia. Rio de Janeiro fabricando seus próprios homens-bomba. Tá tudo bem pros senhores deputados, tá tudo bem pros senhores senadores. Enquanto a guerra acontece aqui, a Globo é que ganha com show de horrores. Pra mim não tá nada bem, pro povo não tá nada bem. Nada, nada bem, vagabundo.